gente invadindo a cidade, mostrando pro boy nossa realidade. É foda ver na loja o que não dá pra comprar. A gente não tem dinheiro, mas se vira como dá. A vida nunca foi fácil, não é agora que vai ser. Quem mora aqui é programado pra sofrer. Guerreiro não é só quem vai pra guerra, é quem vive com salário e dibra a miséria. Convive com a violência, resiste à polícia. Tem que ter muita fé pra aguentar tanta injustiça. O diabo usa farda e não tem piedade. Na cinta tá o retrato de mais um covarde. O moleque já tá sonhando com oitão. Em casa não tem mistura, às vezes nem tem feijão. Sua mãe analfabeta, a imagem do sofrimento. Todo dia em cima do tanque pra garantir o sustento. Ela já prevê o futuro do seu filho. Ou vai ser ladrão ou então vai catar lixo. Depois o boy filho da puta vem falar que ser favelado não é motivo pra roubar. Ele nunca passou fome, nunca sentiu frio. Não sabe o que é viver de estômago vazio. Queria ver se ele suportaria um dia trampando de servente pra sustentar sua família. Erga a cabeça, guerreiro, não desista fácil. Você não tá sozinho, Jesus tá do teu lado. Olha quem vem vindo, ali dobrando a esquina, armado até os dentes, de pura covardia, com a quadrada na mão, querendo intimidar, revirando a mochila, louquinho pra forjar. Aqui cê não acha nada, os mano é guerreiro. Conheço tua raça, sei qual que é teu pensamento. Sua vontade é me mandar pra debaixo da terra, mas Deus me deu a arma pra entrar aqui nessa guerra. Sou soldado do rap, tenho uma ideologia, sofredor desde pequena até o fim, periferia. Tem que ser guerreiro pra viver no inferno no meio do tiroteio. Tem que ser guerreiro pra viver no inferno no meio do tiroteio. Microfone na mão, pesadelo do sistema. Apresento a favela, atitude entrando em cena. Pilantra treme, soa frio quando escuta. Meu verso vale mais do que uma bala na sua nuca. Não é pra playboy curtir, nem pra comédia aplaudir. Eu canto pros malucos me entender e me ouvir. Que tem que ser guerreiro pra viver no inferno no meio do tiroteio. Ratatata, ouço barulho de tiro. É mais um maluco que puxa o gatilho. Zona Leste é assim, aqui o bicho pega. E quem dá milho na fita, leva tiro na testa. A violência que eu escrevo, eu não vejo na TV. Já sofri na pele, vendo muita gente morrer. Eu canto o que eu falo, o que eu vejo e nada mais. Eu canto a violência, mas eu sonho com a paz. Quem não tem humildade por aqui não se cria. Guerreiro de verdade nunca aguenta e não vacila. Mas vale pro caixão com respeito na testa, do que continuar vivo fazendo peso na terra. A rima por aqui não é feita pra encher linguiça. Fala besteira em cima da base, pra nós aqui não vira. Eu sou mais um soldado, anti-playboyzada, denunciando os podres e as palhaçadas desses filha da puta que só atrasa a nossa vida. Despreza e humilha a maioria sofrida. Ouço a sirene do SIAT de novo. A noite vem chegando e mais um levou pipoco. Três no tambor outra vez. Aqui já é normal, essa é a rotina do jardim tropical. É por isso que eu digo que tem que ser guerreiro pra sobreviver no meio do tiroteio. Nós somos maioria, mas somos dominados pela minoria de nariz empinado. Que não sabe o que é sofrer, não dá valor pro que tem. Prefere queimar dinheiro ao invés de ajudar alguém. Guerreiro é humano que levanta cedo pra catar papelão, porque não conseguiu emprego. Ou moleque que ao invés de se acabar no cachimbo, prefere engraxar sapato de domingo a domingo. Ele sabe que a vida é dura, mas não adianta reclamar. Ficar parado se lamentando não vai adiantar. Tem que correr atrás, sem medo, sem receio, e mostrar pra esses cuzão que você é um guerreiro. Tem que ser guerreiro pra viver no inferno no meio do tiroteio. Tem que ser guerreiro pra viver no inferno no meio do tiroteio. Tem que ser guerreiro pra viver no inferno no meio do tiroteio. Tem que ser guerreiro pra viver no inferno no meio do tiroteio.